Escute o que foi deixado na plataforma. O William Carlos Guiotti, de Cianorte, Paraná, e ouço pela Rádio Capital. Padre, eu gostaria de agradecer por tudo que Deus fez através de você. Graças a Deus, o meu irmão parou de beber. Amém. Graças a Deus, padre, meu irmão parou de mexer com drogas. E eu gostaria muito, padre, de agradecer ao senhor por isso. Muito obrigado. A sua bênção, William Cianorte, Paraná, e ouço pela Rádio Capital. Ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, filha. Deus seja louvado por isso. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Santa Bíblia. Testemunhos lindos, gente. Sonho dos sonhos, cura das curas, Santa Bíblia. Paz verdadeira, nós estamos no mês da Bíblia e eu tenho insistido, por favor, reze a Bíblia, reze a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria Madalena, que tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana, e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Impressionante, né, como Jesus tinha uma capacidade tremenda de ter inimigos, é verdade, Jesus tinha muitos, mas também ter pessoas que colaboravam. O Evangelho de hoje fala de algumas pessoas que ajudavam Jesus. Fala do mestre, coisa que a gente escuta muito pouco, pelo menos é pouco falado, rodeada de discípulas. Interessante que numa sociedade de Jesus muito mais machista que a nossa, Jesus não tem receio de andar com discípulas. Jesus tinha suas colaboradoras, mulheres que ajudavam a obra, ajudavam a manter Jesus e os apóstolos. Dentre elas, uma que fora curada pelo mestre, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, se colocou a serviço, se colocou numa obra muito maior. Senhor, que nós nos coloquemos a serviço daqueles que promovem a paz. Senhor, que nos coloquemos a serviço como estas mulheres se colocaram, em vista de um bem maior. Então, Senhor, nessa sexta-feira, nessa hora da misericórdia, que nós clamamos essa misericórdia infinita, essa misericórdia de Deus, por favor, Senhor, toma a Tua direção. Toma a Tua direção em nossas vidas. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor. O teu poder, Senhor. Poder, teu povo sentirá. Teu povo sentirá. E se nós rezamos todos os dias essa hora da misericórdia, porque nós acreditamos nisso, que o Senhor pode reinar. Reina, Senhor, neste lugar, com força, com graça. Senhor, na hora da misericórdia, visite cada irmão, visite cada irmã. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Os doentes, dá paz interior. Dá-me paz. paz interior e razões para te louvar. Eu creio, Senhor. Eu creio que há muitas razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Ah, que coisa maravilhosa. Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Saber que estás presente. Estás presente aqui. Reina, Senhor Jesus. Reina, Senhor, neste lugar. Maravilha, meu irmão. Escute o que foi deixado, como Deus reinou na vida desta pessoa. Escute. Meu nome é Solange, estou falando de Curitiba. Sua bênção, Padre Reginaldo. Eu estou ligando para deixar um testemunho que eu tinha muita vontade de trabalhar. Fiz um curso de magistério, deixei vários currículos em escolinhas particulares e nunca fui chamada, nem para fazer entrevista. E eu dou graças a Deus que nunca me chamaram, porque o que Deus tinha para mim era muito maior do que tudo isso. Pois eu passei num concurso público e hoje estou trabalhando na educação como educadora. E sou muito mais feliz trabalhar com pessoas carentes. Porque tenho certeza que é isso que Deus tinha guardado para mim. Obrigado, sua bênção. E que o Senhor continue, Padre, com esse projeto lindo de evangelizar, do qual eu faço parte e tenho muito orgulho em fazer. Um abraço, tchau. Que Deus abençoe, querida. Obrigado por você ter dado esse testemunho. Às vezes nós não compreendemos o que é que está acontecendo. Mas você falou a palavra certa. Deus me reservava algo melhor. Eu acredito muito nisso. E posso dizer a partir das minhas próprias angústias. Verdade, a partir das minhas próprias buscas. Deus tem um reloginho que é diferente do nosso. Senhor Deus, nessa sexta-feira, abençoai. Abençoai e tirai a ansiedade, abençoai e tirai a agitação. Que o final de semana, amanhã, domingo, seja de serenidade, de harmonia e de paz. Que a bênção de Deus recaia desse coração misericordioso de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã, na hora da misericórdia.